Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll com os clássicos do rock. E nesses 4 programas agora que já seguir, eu escolhi bem os clássicos mesmo do rock. Vocês vão sentir pela programação, tá ok? Mas esse programa de hoje a gente vai fazer tributos. Eu gosto de tributos para você descobrir assim, os ídolos, quem os grupos gostavam, quem eles achavam como é, como é mesmo, cara? Até esqueci a palavra aqui. Quem eles se inspiraram, agora sim, para fazerem o que fazem. Isso aí, se eu for falar, quase todos se inspiravam nos Beatles. Meus filhos ficam pra morrer, porque eles acham os Beatles uma merda, mas deixa quieto, eu acho as bandas deles também uma merda, então tá tudo empatado, não tem problema. Bom, pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Não, essa letrinha aqui tá terrível, cara. Porque tá letra sobre letra aqui, eu também escrevi atrás e na frente. Eu também sou é uma anta mesmo, né? Olha só, tem tributos ao Metallica, deixa eu ver aqui, ó. Rolling Stones. É, Mungo Jerry, de repente você nem nunca ouviu falar, né, dos anos 60. É, Rumble Pie, tô lembrando dele aqui, depois eu vou contar a história do Rumble Pie. Você não escapa dessa hoje, não. É do Judas Priest, cara. Tem também Halloween, deixa eu ver aqui, Rainbow, deixa eu ver. É, Bob Dylan, Knock on Heaven's Door, todo mundo pensa que é do Guns, mas não é do Guns, é do Bob Dylan, cara. Tá ok? Tem Dio, Iron Maiden, deixa eu ver aqui, AC/DC. Bota do Bob Dylan aqui, deixa eu ver aqui, ó. Que é isso aqui, cara? É, AC/DC, que letra é essa, gente? De Purple, é, bom, tudo isso aí vai rolar hoje, tributos. É, no programa não é problema de cover, não, não gosto de cover, não, fica aparecendo, não sei, é tributos, porque é um tributo aos seus ídolos, tá ok? A gente vai começar, olha, e tem músicas aqui que eu ainda não toquei como tributos, hein? Já, de vez em quando, ou de vez em sempre, eu faço um programa de tributos, legal? A gente vai começar com a banda The New Black, um tributo ao Metallica, Sad But True, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. pleasure to get. Lumberjack Flash, it's a gag. Lumberjack Flash. Thank you.

Esse grupo aí é o Heaven. Chegou a tocar muito nas FMs nos anos 80. É um hard rock bem gostosinho. E eles fizeram uma versão que eu gostei, cara. Assim como do Guns N' Roses, eu gostei do Knock on Heaven's Door. Pra quem não sabe, essa música é de Bob Dylan, tá? Tem três do Hammerfall aqui, ó. Man on the Silver Mountain, um tributo ao Rainbow. Iron Outs do Halloween. E Break the Law do Judas Priest. Todos com Hammerfall, tá? Forget com I Just Wanna Make Love do Mungo Jerry in the Summertime. Nossa, anos 70. Você não deve nem estar lembrando disso, né? Jump Jack Flash com Peter Frampton, é lógico, Jump Jack Flash, Rolling Stones, e a primeira foi o tributo ao Metallica, o The New Black com Sad But True. Tá bom, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com... Você vai saber daqui a pouquinho. Classic Rocks. Pois é, você tá ouvindo aí hoje um programa de tributos, cara. Eu gosto de fazer, é gostoso, tá? Pra você conhecer os grupos e quem os influenciou, né? Tem muita banda maneira aqui, ó. Holy Mother, Iron Savior. De repente você nem conhece o Jekyll. Bom, Jimmy Hendrix, se você falar que não conhece, desliga isso aí, cara. É, fala sério, né, cara? Pelo amor de Deus. Joelin Turner, John, King of Kells, Lana Lane, Metallion, Metallica, Moonspell, Motley Crue, Paige Hamilton, tudo isso vai rolar hoje aqui, tá bom? Tributo ao Dio, que agora, recentemente agora aí, é mais um aniversário de morte do Dio, uma pena, tá? Mas a gente já tocou aqui no programa o tributo ao Dio, o álbum lançado agora, It's Our Life, de 2014, você ouviu com exclusividade. E no tributo ao Dio eu tenho o Holy Mother, com a música Holy Diver, vamos lá. Classic Rocks. Yeah.

cara. O nome da banda é King of Chaos, Rei do Caos. É, tributo ao Deep Purple, Never Before. Foi um dos primeiros sucessos de Deep Purple. Olha, o Deep Purple tem um outro tributo aqui de John com Stormbringer. Olha, Joey Lynn Turner, esse cara foi vocalista do Rainbow, é, Highway to Hell, o tributo ao AC/DC. Jimi Hendrix, tributo ao Bob Dylan, How Long the Watchtower. Jekyll, mais outro tributo ao AC/DC, Back in Black. Olha só, Idol Saver, Running Free, do Iron Maiden. E Holly Mother de Dio, Holly Diver. Tá bom, né? Segura sua onda aí que a gente volta com um tributo ao Led Zeppelin com uma mulher que canta muito, hein? Já já pra você. Classic Rocks, a gente tá bem nos clássicos, né? Depois, você vai ser nos programas posteriores, vocês vão ver que a gente tá pegando os clássicos do rock mesmo, bandas que muita gente não conheceu e vai passar a conhecer, e que muita gente conhece e vai passar a poder ouvir novamente, né? Nossa, descobri a América agora. Bom, como eu disse, a gente vai começar essa sequência aqui com um tributo ao Led Zeppelin. Aliás, falando em Led Zeppelin, isso é uma notícia, né, Marquinhos? Tá falando aqui no guitarrista de uma banda, Spirit, dos anos 60, que tá processando o Led Zeppelin. Ele já morreu, o advogado dele que tá processando, né? Dizendo que o Stairway to Heaven, a introdução era dele. 43 anos depois, o cara resolveu processar. Aliás, advogado, né? Isso aí é armação, mas deixa quieto. Nem sei por que eu falei isso, né? É por causa do Led Zeppelin, cara. Não, eu odeio que fale mal do Led Zeppelin, pelo amor de Deus. Bom, Lana Lane com Cashmere, do álbum Physical Graffiti. Você vai recordar agora, vamos lá. Classic Rocks. I'm

De uma das minhas bandas prediletas, o Kiss, cara. É o Paige Hamilton. De repente você nunca ouviu falar dessa figura. Calling Dr. Love. Maneiro, né? Motley Crue, Helter Skelter dos Beatles. Pra mim foi o primeiro heavy metal da história da música. Se um dia eu vou tocar, acho que eu já toquei aqui Beatles, Helter Skelter. Já, mas eu vou tocar novamente pra vocês verem. Ué, isso nos anos 60, hein, cara? Nos anos 60, tá? E Motley Crue também mandou bem. Moonspell, Mr. Crowley, tributa Ozzy Osbourne. Olha só, Metallica, Whiskey in the Jar, do Tim Lizzy, dos anos 70, meu amigo. Metallium, Smoke on the Water, do Deep Purple. E Lana Lane, Cashmere, do álbum Physical Graffiti, do Led Zeppelin. Tá ótimo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break, já que é sabadão, você pode tomar uma geladinha aí, dá tempo pra você pegar a cerveja geladinha, voltar, que a gente volta já já com Quiet Riot. Não saia daí. Chegando aí no último set de músicas pra você hoje, programa só de tributos, pra você curtir os ídolos do seu ídolo, tá? Eu até quero descobrir uma coisa diferente, ídolo do seu ídolo, tá bom? Entendeu? Se não entendeu, deixa quieto, meu amigo, o rock and roll vai rolar, tá ok? Slade, curtiu Slade dos anos 70? Fala sério, rapaz. Olha, o Quiet Riot fez uma versão de Mama We All Crazy Now, que você vai ouvir agora, vamos lá. getting pretty loud. My cat is purring and it scratches my skin. So what is wrong with another sin? Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. the best I can do. Knowing me, knowing you, there is nothing we can do. Kinks, The Kinks. Essa banda foi a primeira banda a desbancar os Beatles dos anos 60 com essa música aí que você ouviu, só que a versão do Van Halen. É o You Really Got Me do The Kinks, foi a primeira música na parada inglesa que desbancou os Beatles. Ah, por pouco tempo, mas conseguiu. Van Halen, você ouviu aí o Really Got Me, Tessa, Rock Bottom, falando em Kiss, falei agora na semana passada, no bloco passado, Kiss, tá, tá aí, ó, Rock Bottom, do Kiss. O Tesla, Ted Morose, cara, versão rock and roll de Noemi No You, do ABBA. Esse não é ABBA, né, cara? Eu tô viajando aqui, ó. É o Sinner, Balls to the Wall, do Accept. Olha só, Side Gear, Rock You Like a Hurricane, tributo aos Scorpions, e Quiet Riot, Mama We All Crazy Now, dos Slade. Foi bom, não foi? Isso. Aquela famosa pergunta, foi bom pra você? Tô sem cigarrinho, vai. É, se não fuma, pode tomar um trago, tomar uma gelada, porque é sabadão, meu amigo. Chegamos ao final de mais um Classic Rocks. E lembrando a você, logo mais à noite o couro come e, portanto, você que vai sair, vai se divertir, vai dirigir, não beba. Classic Rocks.